que todos os justos se alegrem pela obra de Deus. Toquem a harpa em louvor ao Eterno e cantem a Deus uma nova canção.